Rádio Pitangueira, AM, ZYK 380. 1170 kHz, 1 kW de potência em sua antena onidirecional. São 18 horas de entretenimento em seu rádio, transmitindo para o campo e cidade. Pitangueira, a marca da credibilidade. Muito bom dia, ouvintes. Estamos chegando com a nossa programação do nosso Fogo de Chão, manhã desse sábado. Estamos chegando com a nossa programação, saudando toda a nossa comunidade, desejando um bom dia, uma ótima, uma excelente manhã, pessoal da cidade, pessoal do interior, cidades vizinhas. Nosso muitas graças pela preferência que nos dão aqui nos 94,1, também nos 1170, Pitangueira AM, onde até as 8 horas hoje, pessoal, hoje até as 8. Hoje tem a Voz Rural com Juliano Nascimento, a partir das 8 horas até as 10, Voz Rural. Aqui na tua Pitangueira FM 94,1. Até às 7 horas, Pitangueira AM também conosco, aqui na nossa programação, a nossa Pitangueira AM FM, destacando sempre a musicalidade do sul do nosso Brasil. Agradecendo ao nosso patrão celestial por mais esse dia de vida, junto com os amigos, junto com as pessoas que gostam da gente, junto com as que não gostam da gente, faz parte do contexto, junto com os colegas de trabalho, nosso muita graça, nosso agradecimento todo especial ao nosso patrão celestial e que nos conceda ricas, maravilhosas e poderosas bênçãos para encararmos mais um dia de trabalho, mais um finalzito de semana. Esse sábado, hoje liquidamos aí com a semana que abriu lá no domingo, fecha hoje, amanhã abre-se uma nova semana. Bom, chegando juntamente com os nossos patrocinadores, hoje gravado o programa também, pessoal. Juntamente com o Posto Pitangueira Maçambará, com loja de conveniências, produtos do seu dia a dia, lubrificantes, Posto Pitangueira Maçambará, atendendo sempre com qualidade e experiência no ramo RS 529, Posto Pitangueira em Maçambará. Janeiro iniciou com tudo na Sete Povos, com lindas malas, moda praia e toda linha de confecções e calçados de verão, com descontos imperdíveis que vão de 15% a 50%, tudo em até 10 vezes sem juros, com a primeira lá para março. Em nosso crediário, citamos todos os cartões, convênios com o Sincerp, na Independência, 3433-4120, WhatsApp 98444-4886, Sete Povos, a tua inteira disposição. Também na oportunidade, Lojas Becker, vem para o Liquidador da Becker. Os melhores descontos você encontra aqui. Tem batedeira planetária Figo com função turbo por apenas R$ 31 mensais. Diversos modelos de pisos por apenas R$ 23,90 o metro quadrado à vista. Forro de PVC 8mm por apenas R$ 20,99 o metro à vista. Umidificador de ar Britânia 2,4 litros por apenas R$ 29,90 mensais. Vem aproveitar, vem comprar barato, vem pra Becker. We'll be right back. Pitangueira FM, 6 horas e 8 minutos. De chão, hoje até às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Pitangueira FM 94,1. Na erva, verde coxilha, virgem de arado. Muito bom dia, ouvintes. Vamos dando continuidade na nossa boa música rio-grandense, Pitangueira M 1170, Pitangueira FM, manhã desse sábado. Pontas para trás. Hoje eu tô ficando velho, minha velhice é demais. Mas as proezas que eu fiz, os moços novos não faz. Meus cabelos estão branqueando e o rosto todo enrugado. Entro pro meu quarto e sento pra recordar o passado. Não posso ver um tropeiro e nem ver berro de gado. Meu coração dá um balanço, os olhos ficam molhados. E adeus, adeus, mocidade, meus anos estão terminados. Adeus, adeus, mocidade, este é nosso caminho. Feliz de todo rapaz que possa ficar velhinho. Junto com a companheira, sobre o teto de um ranchinho. Em seguida vem os filhos, depois dos velhos netinhos, fazendo graça e beijando o rosto do vovozinho. Eu quero dar um conselho para toda a mocidade. Respeite os cabelos brancos de quem tiver mais idade. Porque vovô e vovó não velho barbaridade. Neles nasceu nossa mãe, expôs a nossa irmandade. Então vamos respeitar as rugas da antiguidade. Pitangueira FM, 6 horas e 16 minutos. A sua Pitangueira FM 94.1, até as 8 da manhã, com Fogo de Chão. Apresentação, Cláudio Salles. Valente igual esse não nasce. A tese tu vi. quantas vezes tu rondou meu biombo. E eu comparando, marchando com ela. Meu companheiro foi sincero e justo, mas me deu um susto arranhando a tramela. Pensei comigo, é o pai da prenda, vem da fazenda pra matar nós dois. Mas no meu rancho ele não faz desordem, e que era o Lorde eu conheci depois. Mas no meu rancho ele não faz desordem, e que era o Lorde eu conheci depois. Uiva pra cima parece maluco, está caduco pobre do meu cão. Velho cansado não enxerga mais, só o que faz é dormir no galpão. São dois galdérios que alcançaram glória, eu conto a história pros que me pergunto. Posto pra China que mora comigo, esse é o amigo que faremos junto. Mostro pra China que mora comigo, esse é um amigo que faremos junto. Pitangueira FM, 6 horas e 20 minutos. Aqui, Pitangueira 94.1. Mãe, agora eu descobri o jeito certo de dar uma pintada. Eu fui lá na Aurora Casa das Tintas e falei com aquele curdinho, parecidinho, o bigotudo. Ah, mãe, o Nilo. Ele me explicou como a gente tem que preparar a casa pra dar uma pintada. Eu fiquei quase louco de tanta tinta que eu vi. São mais de 30 mil cores, das melhores tintas. E a gente escolhe a cor e eles a preparem na hora. Eu já aproveitei e comprei todos os materiais para pintar nossa casa, mãe. Aurora Casa das Tintas, a melhor do sul do mundo. Fica na rua 15 de novembro, 1046, esquina com Castelo Branco. Telefone 3433. Irisquinho, peça 861. Aproveite o verão com as ofertas das farmácias São João. Kit Australian Gold com protetor solar, mais acelerador Dark, está por R$64,99. Sabonete Nivea, o kit com 6 unidades, creme care ou Milk Sensitive, cada embalagem promocional sai por R$19,90. Composto Lácteo Nesnutri, Nestlé, na compra de 2 latas, cada uma fica por R$40,49. Farmácias São João, compre no site, app ou nas lojas. Pitangueira. Quer desmamar terneiros mais pesados? Invista em touros de qualidade. A Pitangueira está há mais de 30 anos se dedicando ao melhoramento genético, transformando rebanhos de todo o Brasil. Use touros Braford da Pitangueira e tenha terneiros mais pesados. Pitangueira, a marca do Braford brasileiro. Nos siga nas redes sociais, @grupo_pitangueira e saiba mais. Você tem problemas com dores? Artic Inflex elimina inflamações e devolve a flexibilidade nas articulações. Com fórmula inovadora, Artic Inflex atua diretamente nas inflamações e na dor, com os benefícios da cúrcuma longa e do MSM. Promove relaxamento com o magnésio e recupera a integridade de suas articulações com a dose ideal de colágeno tipo 2. Com Artic Inflex, você fica livre de dores e recupera a saúde de suas articulações. Volte a ter a vida que você tinha antes das dores. Artic Inflex. Você encontra nas melhores farmácias de sua cidade. Você encontra nas farmácias associadas. Pitangueira FM, 6 horas 26 minutos. Cláudio Salles está apresentando Fogo de Chão. O melhor do seu sábado até as 8 horas da manhã. Como é bom matar saudade nas horas boas do mar. Pitangueira FM 941, esse é o nosso Fogo de Chão, destacando a nossa música regional. Hoje até as 8, criatura, hoje até as 8 tem aí a oportunidade. Sacando a música rio-grandense, lembrando que 10 para 7 é a nossa poesia rio-grandense, para ti que gosta, admira, aprecia a nossa poesia regional. Serão destacando aí 10 para 7 mais ou menos, tem a nossa poesia rio-grandense aqui na tua Pitangueira FM 94,1 em 1170 Pitangueira M. Vamos dando continuidade conosco aí na nossa programação, juntamente com os nossos patrocinadores, firmas e empresas que estão conosco, juntamente com Aurora Casa das Cintas, Festival de Oferta de Portas, Janelas, vários tipos de modelos, janela veneziana, basculante, vitrôs de vários tamanhos, porta de vários tamanhos e modelos, porta cega, porta interna, porta dos fundos, confira a Aurora Casa das Cintas, 3433-1861. Atenção do patrão Nilo Rispoli, Aurora Casa das Cintas. Também posto Pitangueira Ipiranga, todo conforto para abastecer seu veículo. Combustíveis e lubrificantes, qualidade Ipiranga, atendimento personalizado, loja de conveniências, lanche, bebida, sorvete, carvão, churrasco, água quente, pita de chimarrão. Posto Pitangueira Ipiranga 1212, onde você é o nosso principal combustível. Posto Pitangueira Ipiranga. Tiro de lebuca, ai de lebuca pra dar conta do recado. Tem muito nego folgado, como calçado é palhaço. E muito branco espichado, igual atento pra laço. Tem muito nego folgado, como calçado é palhaço. Ai de lebuca, gaitiro de lebuca, ai de lebuca porque o baile tá formado. Ai de lebuca, gaitiro de lebuca, ai de lebuca pra dar conta do recado. parceira. Sempre gostei do namoro no estilo da fronteira. Ai, de limbuca, gaiteiro, vai de limbuca. Ai, de limbuca, porque o baile tá formando. Ai, de limbuca, gaiteiro, de limbuca. Ai, de limbuca, pra dar conta do recado. Pitangueira FM, 6 horas e 32 minutos. A sua Pitangueira FM, 94.1, até as 8 da manhã, com Fogo de Chão. Apresentação, Cláudio Salles. Vida. Pitangueira FM, 6 horas e 36 minutos. Agora vamos ter o prazer de apresentar dois trovadores, um paulista e um gaúcho, sendo eles Gildo de Freitas e Flor da Serra, para os aplausos de vocês. E agora, como o espaço de rádio é curto, sai cantando Flor da Serra. Rescareita, gaiteiro! Cantando qual sua intenção. Pitangueira FM 6:41. A sua Pitangueira FM 94.1. Até às 8 da manhã, com Fogo de Chão. Apresentação, Cláudio Salles. Baile tá calmo, toca a rancheira, capoeira levanta do chão. É pros dois lados que se marca o passo, marcando o compasso da prenda e o peão. É pros dois lados que se marca o passo, marcando o compasso da prenda e o peão. Animado, onde a gauchada se agita, se entreverando vai a pionada, pra dar de mão uma prenda bonita. Se entreverando vai a pionada, pra dar de mão uma prenda bonita. Baile animado com a rancheira, levanta a poeira, balança o salão. Vai ter o toca, prenda bombeia, e ele maneia o seu coração. Vai ter o toca, prenda bombeia, e a pionada faz a marcação. Que linda prenda sarandeando e o peão batendo com o pé no chão. A prenda corada da saia rodada marca o compasso no seu coração. A prenda corada da saia rodada marca o compasso no seu coração. Passando a rancheira bem agarradinho, sonhos e desejos sentindo calor. Depois soltando, mas na mão pegando, para formar o trenzinho do amor. Depois soltando, mas na mão pegando, para formar o trenzinho do amor. Baile animado com a rancheira, levanta a poeira, balança o salão. Caiteiro toca, prenda a bombeia, e ele maneia o seu coração. Caiteiro toca, prenda a bombeia, e a pionada faz a marcação. Seis horas e 43 minutos. A revolução da audiência já começou. Pits FM, os principais lançamentos do planeta. Pits FM. Bateu aquela fome? Tudo de mais gostoso só tem na padaria do posto. Faz teu pedido pelo WhatsApp 984-06-0415 ou pelo aplicativo Ai Que Fome. Todas as nossas delícias no conforto da sua casa. Então já sabe, bateu a fome? Fala com a gente. Posto Pitangueira. Qualidade é nossa prioridade. Borracharia do Borracheiro conta com vulcanizadora, balanceamento, vendas de câmaras e protetores, montagem e parafusamento de pneus agrícolas, encaminhamento para recapagem de pneus da linha pesada agrícola e carga, com pneus de carga usados e recapados, também com serviço de socorro. Borracharia do Borracheiro, atendendo no horário das 7 às 20 horas, de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Aceitamos cartões. Venha conferir Borracharia do Borracheiro, na rua Doutor Escobar, 1165, esquina Uruguaiana. Fone 99948-6750. Siga a Pit FM no Instagram, arroba Rádio Pitangueira. Fala, meu patrão. Precisa de material de construção? A Bitolândia é o lugar certo para você. Trabalhamos com produtos que vão desde a impermeabilização, reboco, piso e pintura, material elétrico e hidráulico. Tudo com ótimos preços e pagamento em até 10 vezes nos cartões, sem parcela mínima e sem juros. E ainda frete grátis no perímetro urbano. Fala, meu patrão! Destacamos a qualidade dos produtos Sherry Williams em tintas prediais, imobiliárias e complementos, bem como pisos em porcelanato com preços direto de fábrica e a pronta entrega na Bitolândia. Fala, meu patrão! A Bitolândia tem ainda toda a linha de produtos para a conservação da sua piscina, com os melhores preços do mercado. Entre em contato conosco que vamos lhe oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. Fone 3433-6201 e WhatsApp 996-24-5669. 6 horas e 46 minutos.

6:51. A sua Pitangueira FM 94.1, até às 8 da manhã, com Fogo de Chão. Apresentação, Cláudio Salles. Peguei minha bomba de ouro e prata, e a cuia por ombro colhido na mata. Peguei minha bomba de ouro e prata, e a cuia por ombro colhido na mata. Cheguei à chaleira bem junto ao tição, e assim comecei o meu chimarrão. Cheguei à chaleira bem junto ao tição, e assim comecei o meu chimarrão. Do rincão, e o verde tocou minha inspiração. A erva era dessas, melhor do rincão, e o verde tocou minha inspiração. A viola campeira estava de jeito, então só faltava era eu abrir o peito. A viola campeira estava de jeito, então só faltava era eu abrir o peito. Cantando deixei a solidão de lado, nas cordas toquei canções do passado. Cantando deixei a solidão de lado, nas cordas toquei canções do passado. Campeei nos campos de recordações, lembrei toda a história das velhas missões. Campeei nos campos de recordações, lembrei toda a história das velhas missões. Fugi do presente, revi os sete povos de antigamente. Dei rédeas pra ideia, fugi do presente, revi os sete povos de antigamente. Do padre Anchieta ouvi um sermão, do Roque Gonzalez senti o coração. Do padre Anchieta ouvi um sermão, do Roque Gonzalez senti o coração. Chaleira chiou no fogo do chão. Foi nesse instante de meditação que a chaleira chiou no fogo do chão. Me trouxe de novo de volta ao presente, com aviso campeiro que a água está quente. Me trouxe de novo de volta ao presente, com aviso campeiro que a água está quente. Milonga do meu coração que cruzou a fronteira, chegou no rincão. Milonga, milonga do coração que cruzou a fronteira, chegou no rincão. Tu és a querência num ritmo firme, mais uma que eu tomo para despedir-me. Se Deus receba lá no seu galpão, escutar milonga e tomar chimarrão. Se Deus me conceda lá no seu galpão, escutar milonga e tomar chimarrão. Noventa e quatro ponto um, 6:55. Oigale, oigale, oigale, oigale, tchê, desse jeito, companheiro, não vale a pena viver. Ai de mim, ai de ti, ai de ti, ai de mim, na estância de São Pedro tá assim negra chaim. Na estância de São Pedro tá assim negra chaim. Xomico, jaguara, chico, mulher esperta e sorrateiro, não trote de sorro manso, vai levando meu cordeiro. Camatreiro do banhado, primo irmão do lobisomem, maldito filho da noite, quem te deu tamanha fome. Maldito filho da noite, quem te deu tamanha fome. Oi, galê, oi. de galo torto, na carga da cachorrada, na moita se faz de morto, na carga da cachorrada, na moita se faz de morto. Oigale, oigale, oigale, oigale, tchê, desse jeito, companheiro, não vale a pena viver. Ai de mim, ai de ti, ai de ti, ai de mim, na estância de São Pedro tá assim, negra chai. Na estância de São Pedro tá assim, negra chai. Andarengo, diabo rengo, parasita da coxinha, foi amigo do alheio há tantos na tua trilha. Teu instinto assegura sustento pra tua zorra. Muitos trabalham pra poucos que vivem a tripa porra. Muitos trabalham pra poucos que vivem a tripa porra. Oi galê, oi galê, oi galê, oi galê, tchê. Deste jeito, companheiro, não vale a pena viver. Ai de mim, ai de ti, ai de ti, ai de mim. A estância de São Pedro tá assim, negra chai. Na estância de São Pedro tá assim, negra chai. Seis horas e 59 minutos. Momento da poesia. No horizonte enferruscado, aonde uma barra levanta, o tempo abriu a garganta numa trovejada forte. E num silêncio de morte que de repente caiu, só se escuta o assobio plangente do vento norte. Há muitos e muitos meses vem durando a seca braba, e nem o menos desaba um chuvasqueiro ou garoa. O calor desacorçoa e até parece mantinga. Cortou-se a água da restinga e virou num lodo a lagoa. Bom dia! Agora 7 em ponto! Rádio Pitangueira AM ZYK 380. 1170 kHz, 1 kW de potência em sua antena onidirecional. São 18 horas de entretenimento em seu rádio, transmitindo para o campo e cidade. Pitangueira, a marca da credibilidade. Este programa é de produção independente, por isso a Rádio Pitangueira não se responsabiliza por comentários, palavras ou opiniões expressas. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. A partir de agora, aqui pela Rádio Pitangueira M, você acompanha o programa Oração do Trabalhador, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Itaqui. Essa luz